sétimo, sim. Vou chamar quando o próximo sétimo. Solo, o Gol 1642 na posição 612 para pushback acionamento. Gol 1642, posição 612 autorizado, chame táxi. Ciente. Solo 1804 na 10 para push acionamento. Gol 1804, posição 10 autorizado, chame táxi. Autorizado é portarinho. Salvador, Azul 40 da base, pronto para táxi do AB 117, economia de 0430, Havana, Ribeirão Preto. Azul 4069, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 118, decimal 612, ajuste no 013, bom voo. Azul 40 da base, gente, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera pistão no 0. Gol 1642, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pistão no 0, no ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste no 013, bom voo. Táxi Juliette Alfa, ponto 0 no 0, torre 286, o ajuste no 013, ponto 642, obrigado. Solo Salvador na escuta do Mike Zulu Tango. Golfe 870 da Long, torre agora 186. 186, bom. Afirmativo, para reboque, solo 1219. Confira, senhor. Para o reboque, se a intenção for reboque, chama o solo em 1219, na frequência 1219. Positivo. Torre Salvador, boa. Bom dia. É o log 9870 no externo da 10. Afirmativo, Varag log 9870, já embaixo travada. Afirmativo. Ciente, tráfego avistado, altímetro no 0 no 3, o vento 0400 graus com 04 nós. Sem livre pulso, pistão no 0, Varag log 9870. Livre pulso não no 0, 9870. Só a intensidade do vento qualquer? A intensidade 4 nós. Obrigado. Torre Salvador, Azul 4069, pronto para decolagem, ponto de espera, pistão no 0. Visual com 727 da Variglog na 10, na final da 10, o azul. Firmou. Sente, já que o visual após a passagem do tráfego, ali mantém cabeceira no 0, Azul 4069. 4069, ciente após a passagem do tráfego ali, mantém pistão no zero. Passagem de aeronave, companhia retaguarda, está ali no pushback. Salvador na escuta do Mike Zulutango. Estimativo, Mike Zulutango. Bom dia, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o finger de número 6, senhor. Gente, entrou em contato com 121-9? Negativo, senhor. Estou então 121-9, ok? Sente. Solo Salvador, bom dia. O 35514. Tente da informação. Volte. Trip 55 no 4 Aracaju, 190, aguarde cópia. Você poderia coordenar o nível 130, saída Cone? Afirmativa, aguarde coordenação então, 130, trip 55 no 4. Ciente, 55 no 4. Paulo Salvador na escuta do Mike Zulutango. Mike Zulutango, prossiga. Bom dia, solicitando autorização de reboque pátio 3 para o finger, do pátio 3 para o finger de número 6. Só confirmando, será, o reboque será dentro do pátio 3, confirme? Positivo, pátio 3 para o finger de número 6, pátio 1. Gente, aguarde então para o início do reboque, eu tenho uma aeronave agora pousando na 110 que vai ingressar para o pátio 3, ok? Aguarde. Não aguardo, grato. Mike, Juliette, Romeu, só confirmando, sobrevoo Parque de Pituaçu e Avenida Paralela, 500 pés. Sente então, autorizado voo local, 500 pés, sobrevoo Parque de Pituaçu e Avenida Paralela, decola da 107, curva direita, seguindo a linha do litoral sul. Controle 119.8, aciona 0, 133 no transponder. Golo 642, ponto 0 no 0. 642, após a rolagem da Embraer da Azul, ali mantém capseiro no 0. Azul, ali mantém no 0, golo 642. Minuto, decimal 62, para acionamento, táxi de decolagem, Mike, Juliette, Romeu, bom voo. Só confirmando, parte da bata? Bom dia, Marig Log 9870, encontra na Alfa. Marig Log 9870, táxi via Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, obrigado. Fala Salvador, o voo no 605. No 605, Galeão 360, informação Golf, número 2, cópia, aguarde. Golf, na 5. E 55 no 4, pronto, cópia? Afirmou. Autorizado Aracaju, nível 130, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Conde. Controle 119.8, aciona 0263 no transponder. Ok, autorizado Aracaju, nível 130, decola da 10, curva à esquerda, saída Conde. Controle saída 119.8 com o transponder 0263 do trip 5514. Protejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, trip 5514. Chamará, 5514. O gol no 607.125 a bordo, 0417.125 a bordo, galeão para o No 1607, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10, no ponto de espera torre 118, decimal 62, ajuste no 0, no 3, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 118, obrigado. Salvo no 715, pushback de estacionamento, botão 4. Isso no 0, vento 050 graus com 03 nós. Gente. Bom dia, Gol 804, posso estar pronto? Afirmativo, Gol 804, após a rolagem do bang da companhia, ali mantém cabeceira no 0. Após a rolagem da aeronave da companhia, ali mantém no 804. 7, posição 9, autorizado, chame táxi. Chamará táxi. No 4 na escuta. Escuta, prossiga. Confirme o estimado para o pushback acionamento no pad 3. Mais de 5 a 7 minutos. Ok, grato. Gol no 642 aos 45198 ao controle, bom voo. Bom dia. Gol no 642, decolado. Gol no 642, 390, vigilância. Ciente, 1642. Gol no 605, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper November 857. Controle 119, decimal 8, aciona 5104. Galeão 360, decola da 190, curva direita, da El Leda, Bidev, após intercepta Upper November 857, controle 198, 5104 é o transponder do 1605. Protejamento correto, chame pronto para o inspecionamento, posição 3, gol 1605. 1605. Da pista no 7013 no altímetro, 1093. 33.65. 07, ali mantém cabeceira no 0. Mantém no 0, gol no 607. That's right. Gol no 705, tá pronto pro táxi, gol no 45. 4 horas e 6, alterna cabina. Confirmando POB 145. Afirmativo. Gente, táxi via Índia, Alfa até o ponto de espera, pistão no 0, no ponto de espera, torre 118, decimal 62, ajuste no 0, 13, bom voo. Índia, Alfa, ponto de espera no 0, ajustado 13, grato, bom trabalho. Grande Salvador, Mania, 1804, decorou na 6. 1804, conforme autorizado, vigilância. 1804. Paulo, 1897 tem 154 a bordo, 3 horas e 22 de autonomia, alternando caminhamento para o táxi. Gol 1897, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 118, decimal 612, ajuste no 0, 13, bom voo. Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, quando 18.6, voo 1897, obrigado. Dia 07, alinhado no 0, pronto. Firma divulgou no 607, aguardando apenas um tempo aí de separação do banco da companhia que decolou à frente, ok? Aguardo. Marco Juliette Romeu, decolado aos 48, 109-8 ao controle, bom voo. 1980, gato. Bom dia, Gol no 705, mantém espera dando zero, tá pronto. Firmativo, Gol no 715, mantém o ponto de espera. 715. Bom dia. E aí, galera? Abraço, Neto. Gol no 804 em livre decolagem, gol no 607. Gol no 607 em livre decolagem, pista no zero, vento 050 graus com 03 nós. Livre decolagem, dá um no zero, pro gol no 607. Afirmo. Gol no 715 após a rolagem do banco da companhia, ele mantém cabeceiro no zero. Fazer ele manter no 705. Após a passagem do Boeing da Gol, agora vai ingressar na Juliette. Está autorizado o ingresso no pátio principal para a posição meia dúzia. Muito grato. Azul 4069, submantenha 340 restrito e chame Recife, 1251. 607 ao 51 no decola, 109-8 ao controle, bom voo. 109-8, obrigado, bom dia, 607. Controle Salvador, bom dia, gol no 607, passa 1700, perfil da DAEL. Bom dia, no 607, conforme autorizado, vigilância. Vigilância, 607. Tá trabalhando, hein? UF, Recife 310, copia? Afirmativo. Recife autorizado nível 310 pela Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 119.8, aciona 5116 no transponder. Sente gol no 897, mantém o ponto de espera por gentileza. Mantém 897. 8, decola da cabeceira 1-0 com curva esquerda na saída Puca, Aracaju. Controle 19-8 e o controle 5116 para o Rio 5973. Cotejamento correto, chame, pronto para o inspecionamento PAT 3, Rio 5973. Chamaremos 5973. Paulo, Salvador, bom dia, Alta 3517, informação Golf, nível 360, Brasília. 0040 graus com 03 nós é o vento, Gol no 715. Pela Upper Zulu 107, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119.8, aciona 5113 no transponder. Aqui o TAP 3507 autorizado em Brasília, nível 380, pela Upper Zulu 107, decola da 1-0, curva direita na saída Gole, transição Ofito. Controle 198, transponda 5113. Cotejamento correto, chamo pronto para o inspecionamento, posição 5, TRAN 35 no 7. Chamarei para o TRAN 35 no 7. Trulli, poderia confirmar o vento para o Mike Rachel? O vento 0509, 50 com 4. 50 com 4, 9, grato. 719 54, decola 109-8, ao controle, bom voo. 109-8, obrigado. Tá do Zulu Tango? Afirmativo. Informado o término do reboque, ponte de número 6, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle, muito bom dia, bom no 715, decola na perfil da Gole. 715, Gole, fita vigilância. 715. Sabara Perspective Papa Bravo Tango Bravo release by center. We passing flight level 255 for flight level 160. Check. Bravo Oscar November Golf. Okay, Bravo Tango Bravo Scott Cadet down level 040 bomb for level ultimate 1014. 1014 for 10 arrival Victor Tango Bravo. 040. Please repeat flight level for Victor Tango Bravo. 040. El Salvador, voo no 605 no 03. Pushback acionamento. Autoridade, chame táxi, voo no 605. Chama lá táxi no 605. And for Victor Tango Bravo, confirm it's a flight level or an altitude 4,000. Is it 4,000 feet on a QNH 1014? Okay, down 4,000 feet. 4,000 altitude 1014 in standby for down 2,000 feet. Okay, understand. We're descending to 4,000 feet altitude on QNH 1014. And you're requesting 2,000 feet per minute, is that correct? Yes, down 4,000 feet per minute. Victor Tango Bravo, roger, we're going down to 4,000 feet. 2,000 feet per minute. 2,000 feet per minute, down to flight, down to altitude 4,000 feet. Solo trip 5594 para pushback acionamento. Trip 5594, aguarde para pushback acionamento. Já tem uma aeronave, um Boeing da Rio, iniciando no pátio 3, ok? Tá, ok. 5594. O 1897. 1897, conforme autorizado, vigilância. Conforme autorizado. Número 07, Recife agora, 1251. Recife 1251, obrigado. Salvador, voo 1605, pronto para o táxi. O POB 103, 103, com 3 horas e 49, alterna Campinas. Voo 1605, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera, pistão no zero, no ponto de espera, torre 1.8.62, ajuste no zero, 1.4, bom voo. 1014, Índia Alfa, ponto de espera 18.6, gol 1605. Salvador, o Rio 5973 está acionado com 03 a bordo, 3 horas mais 55 minutos, alternando Salvador, está pronto para o táxi. Rio 5973, táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pistão no zero, no ponto de espera, torre 1.18.62, ajuste no zero, 1.4, bom voo. Obrigado, líder táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera da 1.0, quando lá torre 18.62, 1.0, 1.4, agora no ajuste, Rio 5973. Alô, Salvador, é o TAP 3597 para pushback saneamento 5. TAM 3597, aguarde pushback saneamento. Tem uma aeronave, um Boeing da Rio, que vai ingressar agora pátio 3 via Juliette. Após a passagem do mês, está autorizado pushback saneamento, chame táxi. Aqui após a passagem do Rio, autorizado pushback saneamento, TAM 3597. Trip 5514, está autorizado pushback saneamento, pátio 3, chame táxi. Autorizado pushback saneamento, chamada para o táxi 5514. Salvador, voo 1605, espera, aguardando a sua escuta. Pronto? Negativo. Voo 1605, a linha decola, 1-0, o vento 030 graus com 02 nós. O altímetro 1-0-1-4. 1014, autorizados a alinhar e decolar da cabeceira, 1-0, voo 1605. TAM 3597, aero, um Boeing da Rio já ingressando agora na Juliette, está autorizado para o pushback saneamento, chame o táxi, TAM 3597. Autorizado, TAM 3597. Bom dia, é o TAM 3859. Bom dia, 3859, identifique, deixa 050, chegada a Bonf. TAM 3859, copiou? Negativo, senhor. Esse, mantém o 050 na chegada Bonf, identifique. 050 na chegada Bonf, TAM 3859. Rodou, levar papapá, Mike Zete Romeu, livrou a paralela e vai pro Bonopô. Positivo, Romeu. Bravo, Tango, Bravo, Down 2008, Canate 1014, clear ILS, and report steps localized course. Okay, thank you, down to 2,000 feet, cleared for the ILS, runway 10, we'll call you established, Victor. Bravo, Recife agora, 1251. 1251, gol 1897.